viva seu amor. Viva com amor, ele move montanhas, é força que cura, é ponte que alcança. A vida é tão curta, passa num segundo, por isso sorria, abrace o mundo. Não deixe pra depois o que faz o coração bater. Cada instante é um presente pra você viver. Seja luz, o mundo precisa do seu brilho. Um gesto de carinho pode mudar o caminho. Aproveite cada momento sem medo de ser. Amor é o que faz a vida florescer. Olhe nos olhos, escute com atenção. Às vezes um abraço vale mais que razão. Tem gente precisando só de um olhar pra entender que ainda dá pra recomeçar. A vida é um sopro, então faça valer. Espalhe amor por onde você for viver. Seja luz, o mundo precisa do seu brilho. Um gesto de carinho pode mudar o caminho. Aproveite cada momento sem medo de ser. Amor é o que faz a vida florescer. Não é sobre ter, é sobre sentir. É sobre doar e deixar o bem fluir. Viva com amor. Aproveite cada momento. Seja luz, o mundo precisa de você.